Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura, Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias, terça-feira, 18 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Executivo relata propina em obra bilionária do Comperge. Exército, Marinha e Aeronáutica também aguardam mudanças no comando. Graça Foster anuncia a criação de diretoria de governança na Petrobras. Projeto de lei pretende impedir reconhecimento da união estável homoafetiva. TCU apresenta resultado de auditorias feitas em 5 áreas prioritárias. Médico de Serra Leoa com vírus ebola morre em hospital dos Estados Unidos. John Kerry diz que barbárie de extremistas islâmicos não intimida os Estados Unidos. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O tempo firme e seco em grande parte da região. O leste do Espírito Santo tem previsão garoa ao amanhecer. O leste de Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro terão muitas nuvens, mas não chove. No oeste de Minas Gerais e no norte de São Paulo, chove rápido a partir da tarde. Região Norte. O calor favorece a formação de áreas de instabilidade sobre a região. Em Roraima, no Tocantins, no leste do Amazonas e no Pará, o dia terá muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, chove entre o final da tarde e noite. Região Nordeste. O tempo segue instável na região. Entre o litoral do Maranhão e da Paraíba, há previsão de chuva entre o final da tarde e o início da noite. Nas demais áreas, chove forte a qualquer hora. No norte da Bahia, em Sergipe, no oeste de Pernambuco e no sul do Piauí, o dia será nublado. Região Sul. Um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme e seco em toda a região. Não há condições para a formação de nuvens em nenhum dos estados. Região Centro-Oeste. No Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, o ar seco impede a formação de nuvens. O sol brilha forte e faz muito calor. Nas demais áreas da região, o sol brilha pela manhã. A nebulosidade aumenta no decorrer do dia e chove a partir da tarde. Jornal Brasil Notícias. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Não são apenas os partidos políticos que aguardam ansiosos a escolha dos novos ministros indicados para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Entre os militares, a expectativa silenciosa é tratada com cautela nos quartéis do país. Nem tanto em relação ao atual ministro da Defesa, Celso Amorim, que tem grandes chances de permanecer no cargo, mas principalmente sobre quem serão os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Os três atuais, Mauro Neto, Enzo Peri e Junichi Saito, respectivamente, estão no posto desde 2007. Com o topo hierárquico congelado, a fila de promoções dos escalões subsequentes emperra, inquietando a tropa. Embora não haja uma regra explícita sobre o limite de tempo de permanência dos comandantes nas respectivas forças, um princípio instituído nos anos 1960 pelo general Castelo Branco estabelece o rodízio nos cargos superiores. Segundo fontes militares ouvidas pelo Correio Brasiliense, além de evitar um excesso de poder na mão de algumas pessoas, o que desestimularia os demais militares, o giro permite uma oxigenação no pensamento e nas táticas militares, com a constante renovação dos postos com gerações mais novas. Falta de água no Rio de Janeiro persiste ainda esta semana. Maiores detalhes com o nosso repórter César de Castro, direto dos estúdios da Rádio Popular FM do Rio de Janeiro. A SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos, admite que algumas regiões da Baixada têm abastecimento intermitente, realizado apenas alguns dias da semana, mas nega a existência de racionamento na região. De acordo com a companhia, isso ocorre porque muitos locais não têm rede ou têm redes muito antigas. Para que todos tenham água da mesma forma ou de uma forma razoável, algumas ruas não são abastecidas todos os dias ou o dia inteiro, afirma a SEDAI, que diz que o governo pretende universalizar o acesso à água na região nos próximos 3 anos. A companhia não informou quantas pessoas sofrem com o problema e nem em quais regiões do estado. Segundo o IBGE, 7% dos domicílios de São João de Meriti não estão ligados à rede formal de abastecimento. Este número sobe para 25,5% na cidade vizinha de Belfor Roxo e chega a 37,4% em Duque de Caxias, maior município da Baixada Fluminense, com 855 mil habitantes. Direto da Rádio Popular FM do Rio de Janeiro, César de Castro, para o Jornal Brasil Notícias. O presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, Augusto Nardes, apresentou ontem ao presidente da República em exercício, Michel Temer, e aos governadores eleitos, o Pacto pela Boa Governança, um retrato do Brasil. Com a iniciativa, o TCU detalha o mapeamento das auditorias que fez em 5 áreas prioritárias, indicando os principais problemas da administração pública na saúde, educação, previdência social, segurança pública e infraestrutura. Durante o evento, Temer e o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, assinaram a primeira Carta de Brasília pela Boa Governança. A União apoia integralmente o projeto, baseada na concepção de que nós todos unidos é que governamos o país, disse Temer. O presidente em exercício destacou a importância no Estado Democrático de Direito do fato de os políticos eleitos representarem a vontade popular. Para ele, o pacto terá seguramente a colaboração de todos os que governam a União, os estados e municípios. Sei que todos nós vamos assinar este documento e enfatizar essas ideias, acrescentou Temer. CPMI da Petrobras tenta votar requerimentos polêmicos nesta terça-feira. Direto da Câmara dos Deputados, chamamos nosso colega José Carlos Oliveira com mais detalhes para o Jornal Brasil Notícias. Mais de 400 requerimentos ainda não apreciados por deputados e senadores estão na pauta da reunião administrativa desta terça na comissão. A começar pelos dois polêmicos que deixaram de ser votados na semana passada, o do presidente licenciado da Transpetro, José Sérgio Machado, e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. A esses requerimentos juntam-se vários outros que pedem, por exemplo, a transferência dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de empreiteiras que mantêm contratos com a Petrobras, além dos depoimentos de seus executivos. Renato Duque, da Petrobras, e vários diretores de empreiteiras estão entre as dezenas de presos na sétima etapa da Operação Lava Jato, iniciada na semana passada. A oposição quer aproveitar a nova fase da operação da Polícia Federal para obrigar a CPMI a avançar na investigação, como afirma o vice-líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, de Goiás. Como o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Federal deram conta de avançar mais do que o Congresso Nacional, não é possível que a base do governo, que tem uma ampla maioria, vai continuar insistindo em derrubar todos esses requerimentos de convocação de todos aqueles que estão envolvidos e que, sem dúvida alguma, fizeram o trabalho de repasse de dinheiro sujo, de propina, que foi cobrada das empresas para as estruturas partidárias. Então, esse é um fato que precisa ser esclarecido por nós. Quais são as autoridades políticas que estão envolvidas nesse grande escândalo? O PSDB anunciou que vai acionar o Ministério Público contra o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, por ordenar que a Polícia Federal abra sindicância contra delegados que criticaram o PT em um perfil fechado de uma rede social. Em pronunciamento no plenário da Câmara nesta segunda-feira, o deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, rebateu as críticas ao governo e garantiu que a investigação avança por meio dos órgãos competentes. Ferro também não poupou críticas ao comportamento da oposição. Não vamos tentar manter o clima de disputa eleitoral de terceiro turno, portanto não se precipitem e não tentem faturar politicamente antecipado, porque poderão quebrar a cara no médio prazo. Porque isso é uma investigação que lamentavelmente vai envolver políticos de vários partidos. A presidenta Dilma já deixou claramente que não ficará pedra sobre pedra nessa investigação. Não temos medo de nenhuma investigação e queremos que elas sejam feitas com todo o rigor que é necessário se fazer para defender o Estado Democrático de Direito, para defender a coisa pública e para organizar as relações entre o público e o privado numa estrutura capitalista como essa que nós vivemos. Além de tentar votar requerimentos nesta terça, a CPMI da Petrobras agendou para quarta-feira uma audiência pública para discutir o regime de contratações da estatal. O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, defendeu a instalação de uma nova comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias de irregularidades envolvendo a Petrobras e as empreiteiras brasileiras. Após vir à tona a sétima fase da Operação Lava Jato, o senador disse que a oposição já colhe assinaturas para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI. Nós queremos que essa nova CPMI funcione. Renovaremos agora o pedido de convocação de Renato Duque, de Sérgio Machado, porque a base do governo impediu a convocação deles na sessão passada. Obstruíram, disse o líder do PSDB no Senado. Acrescentou que a oposição insistirá na convocação dos ex-diretores na reunião da comissão de inquérito que investiga a Petrobras ainda nesta semana. De acordo com o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, foram criadas neste ano duas CPIs para inglês ver. A seu ver, em 2015, será necessário que a nova comissão, que defenda o direito de o cidadão saber o que se passa na Petrobras, sem pré-julgamentos. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, com todo o respeito que merecem de todos, a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso precisam se aconselhar melhor ou então refletir com mais lucidez sobre o que afirmam. O ministro Cardoso, por exemplo, está dizendo que a oposição não pode transformar os escândalos na Petrobras e principalmente estas prisões em um terceiro turno eleitoral. Ora, nos respeite, ministro. A sociedade, assim como os partidos políticos, está apenas exigindo que os corruptos sejam presos e que não se tente minimizar um escândalo deste tamanho. Não se trata de eleição, ministro. Nós já descemos do palanque, dirão aqueles que foram massacrados com mentiras e acusações descabidas durante a campanha eleitoral. O que a sociedade está assistindo, alguns até estarrecidos, é o desmonte do maior esquema de corrupção e roubalheira já visto no país. Nunca antes neste país se viu coisa igual, diremos todos nós, trabalhadores que pagam impostos e veem este dinheiro ser roubado. E não por companheiros nossos, diremos muitos. A presidente Dilma afirmar que não se pode demonizar a Petrobras, mesmo em razão destes escândalos, é de um simplismo próprio de quem não tem algo mais consistente para dizer. Evidente que uma empresa criada, construída com objetivos nobres e que se torna um grande patrimônio nacional, graças ao sacrifício do povo brasileiro, não pode ser jogada no lixo, como tentam fazer muitos dos seus parceiros. Constatar a importância da Petrobras só agrava o delito. Bandidos tomaram de assalto este patrimônio e o transformaram em objeto de crime. Formaram verdadeiras quadrilhas para assaltar, roubar, combinar preços, desviar recursos. Quadrilhas, sim. Ou será que alguns ministros do STF vão achar que a denominação de clube pelos próprios bandidos não é só eufemismo? Tudo o que está sendo mostrado, presidente Dilma e ministro Cardoso, não é fruto de reportagem de certa imprensa. São depoimentos policiais, ações da justiça. Está tudo comprovado. Os principais contratos da Petrobras sob suspeita são a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que teria servido para abastecer caixa de partidos e pagar propina, e o da construção da refinaria de Abreu Lima, em Pernambuco, da qual teriam sido desviados até 400 milhões de reais. Segundo o depoimento de Paulo Roberto Costa, o PT recolhia para o seu caixa 100% da propina obtida em contratos das diretorias que a sigla administrava, como, por exemplo, as de serviços, gás e energia e exploração e produção. Na delação premiada, o ex-diretor de abastecimento contou que, se o contrato era de uma diretoria que pertencia ao PP, o PT ficava com 2/3 do valor, e o restante era repassado para a legenda aliada. Portanto, meus caros ouvintes e leitores, o ministro e a presidente é que precisam cair na real. Não estão mais em campanha. E tudo o que negaram antes está sendo comprovado agora. Faltando, inclusive, esclarecer um dos pontos enigmáticos da delação premiada, a de que Lula e Dilma sabiam de tudo. Inclusive, de Brasília, José Wojtchomas. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. doce foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O médico de Serra Leoa, infectado com o vírus Ebola, que estava em tratamento desde sábado nos Estados Unidos, faleceu nesta segunda-feira. Anunciou em um comunicado o Nebraska Medical Center, o hospital onde ele estava internado desde que foi trazido ao país onde residia legalmente. Temos o imenso pesar de anunciar que o terceiro paciente que tratamos por ebola, o Dr. Martin Salia, faleceu devido a complicações da doença, indicou o estabelecimento em um comunicado após revelar no domingo que o médico estava gravemente doente. O doutor Martin Salia, de 44 anos, que trabalhava no hospital Conoj, em Freetown, foi o primeiro cidadão de Serra Leoa com ebola a ser repatriado para os Estados Unidos, onde foram tratadas 9 pessoas, a maioria depois de contrair a doença na África. O Nebraska Medical Center, especialmente equipado para tratar pacientes infectados com o vírus, já havia tratado 2 pacientes com ebola que sobreviveram. O doutor Salia estava sofrendo sintomas avançados de ebola quando chegou ao hospital no sábado, o que incluiu insuficiências renal e respiratória, prosseguiu o centro médico em um comunicado. O paciente, que estava com ebola há 13 dias, quando foi levado para os Estados Unidos no sábado, foi submetido à diálise e colocado em respirador artificial. 12 horas após chegar a Nebraska, ele sofreu insuficiência respiratória e sua pressão sanguínea despencou. Ele faleceu por volta das 4 horas locais, 8 horas horário de Brasília, desta segunda-feira. O mundo não se deixará intimidar pela barbárie do grupo Estado Islâmico, que assassinou no domingo. O americano Peter Kasich afirmou nesta segunda-feira o secretário de Estado John Kerry. Durante um discurso de 30 minutos em Washington, Kerry pediu aos aliados dos Estados Unidos que intensifiquem a luta contra os jihadistas que controlam grande parte dos territórios iraquiano e sírio. Os extremistas são bombardeados diariamente pelos americanos e seus aliados. Este conflito é uma batalha entre a civilização e a barbárie, disse o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Se não conseguirmos derrotar o grupo Estado Islâmico, o futuro do Oriente Médio não será viável. Kerry também defendeu os constantes ataques aéreos contra posições e bases do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Que fique bem claro, nós não estamos intimidados, vocês não estão intimidados, nossos amigos e aliados não estão intimidados, acrescentou Kerry um dia depois da transmissão de um vídeo que mostra um grupo de jihadistas decapitando o refém americano Peter Kassing e 18 soldados sírios. Se não conseguirmos neutralizar esta rede, ela poderá se tornar um ponto de encontro para os alienados de cada continente, além de estimular outros grupos a cometer atos estúpidos e suicidas contra outros países, destacou. Os Estados Unidos não procuram inimigos no Oriente Médio, mas pode acontecer, como hoje, que nossos inimigos venham nos buscar, concluiu. O pai que havia sugerido que seu filho britânico de 20 anos poderia figurar entre os jihadistas que aparecem no vídeo da decapitação do americano Peter Kasich voltou atrás e afirmou à BBC que não se trata dele. Ahmed Mutana, de 57 anos, havia declarado ao jornal The Daily Mail que um dos jihadistas do vídeo da execução de Kessig e de 18 homens parecia ser seu filho Nasser. Contratado pela BBC, Mutama indicou, no entanto, que não era seu filho. Não parece com ele. Há muitas diferenças. Esse tem um nariz maior e meu filho tem um nariz chato, afirmou vendo o vídeo. Falando anteriormente ao britânico Daily Mail, o pai deu declarações diferentes. Não tenho certeza, mas parece ser meu filho, declarou Ahmed Mutana, de 57 anos. O britânico em questão seria Nasser Mutana, um estudante de medicina originário de Cardiff, Grã-Bretanha. O jornal britânico publicou fotos capturadas no vídeo mostrando seu rosto. Ele deve agora viver com medo de Deus por ter matado, afirmou o pai ao jornal. Indagado pelo jornal se estaria disposto a perdoar o filho pelo que fez, ele foi taxativo. Não. Ou ele está louco ou há algo de errado. O Daily Mail também cita Charlie Winter, um especialista do Centro de Pesquisas Quillian, que confirma que o rapaz do vídeo se parece com Nasser Mutana. Mutana teria ido para a Síria, onde se encontrou com seu irmão mais novo, Asier, de 17 anos, segundo a BBC. Cerca de 36 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, são vítimas da escravidão no mundo. E mais da metade delas se encontram em 5 países: Índia, China, Paquistão, Uzbequistão e Rússia, denunciou nesta segunda-feira a ONG Foundation Walk Free. Segundo a investigação conduzida pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a escravidão moderna está presente nos 167 países em que foi feito o estudo e abrange tráfico humano, exploração sexual, trabalho forçado, servidão por dívida ou casamento forçado. A organização calcula que 35,8 milhões... o número de pessoas escravizadas, uma alta de 20% em relação a 2013, apesar desta projeção não ser atribuída a um aumento real dos casos, e sim a uma metodologia mais apurada. A Ásia e África são os continentes em que os escravos são mais numerosos. 5 países concentram 61% das pessoas escravizadas. Índia, onde existem todas as forças de escravidão moderna, encabeça a lista, com 14,3 milhões de vítimas, na frente da China, 3,2 milhões, Paquistão, 2,1, Uzbequistão, 1,2 e Rússia, 1,1. O jornal Brasil Notícias faz mais um breve intervalo e já volta. A mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A presidente da Petrobras, Graça Foster, anunciou nesta segunda-feira a criação da diretoria de governança como parte das medidas para melhorar a gestão da companhia. O órgão é uma das 66 medidas listadas pela estatal, que tem dois ex-diretores entre os investigados pela Operação Lava Jato da Polícia Federal por diversos crimes financeiros. Propusemos ao Conselho de Administração, CONSAD, da Petrobras, que criássemos uma diretoria de governança, disse Foster. Acrescentou que teve o apoio unânime do Conselho. Na avaliação de Graça, essa é a mais importante das 66 medidas adotadas. A presidente da Petrobras disse que estuda medidas jurídicas para o ressarcimento de recursos desviados, eventuais sobrepreços e para o ressarcimento dos danos à imagem da companhia. Segundo as investigações da Polícia Federal, indicam que recursos a título de propina foram pagos a diretores e políticos por empreiteiras, em troca de contratos com a petrolífera. Onde houver prejuízo, vamos buscar ressarcimento desses prejuízos, para que haja reforço no caixa da companhia, frisou a executiva. Temos sido bastante cobrados para buscar receber de volta aquilo que pagamos além do normal, do previsto e do razoável, frisou Graça Foster. O relator da proposta de criação do Estatuto da Família na Câmara sugere que núcleo seja formado por homem e mulher e que crianças só possam ser adotadas por casais heterossexuais. O projeto levanta polêmica e movimenta as redes sociais. Tem situações homossexuais que não têm que ser como o casamento na igreja. Cada coisa no seu devido lugar, pondera Leila Jordão de Souza. O lugar da analista de 34 anos desde 2011 é ao lado de Carla Toledo, 32, com quem é casada. Juntas, eles estão prestes a obter a adoção em definitivo da pequena Gilvana, de 2 anos. A gente quis oficializar a união. Tínhamos a meta de ter um filho, de alguma forma, e não vimos como ser uma família sem oficializar. A união estável dá direitos, mas a gente não se prende a isso. O relator do projeto, Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, incluirá no texto a proibição de adoção por casais de mesmo sexo, o que tende a apimentar as discussões. A adoção da criança não é para satisfazer o desejo do adotante, mas para protegê-la. O que prevalece é o direito da criança, não o do adotante, justifica o pastor. Só quero que eles expliquem de onde nasceram as crianças que estão apodrecendo, abandonadas e muitas vezes maltratadas nos orfanatos deste país, provoca Jean Williams, PSOL do Rio de Janeiro, principal nome do movimento LGBT no Congresso. Existe uma fila de mais de 30 mil casais hétero esperando para adoção, rebate o relator. Grupo Arco-Íris, organização não governamental que promove a Parada do Orgulho LGBT no Rio de Janeiro, lamentou o grande número de roubos e furtos registrados no domingo durante o evento na Orla de Copacabana. Em nota, o grupo diz que o episódio reflete uma problemática da segurança pública, pois apesar das reuniões com os órgãos públicos, incluindo a Polícia Militar e a Guarda Municipal, não foi possível coibir os crimes. É importante ressaltar que a questão da violência no Rio de Janeiro, tanto quanto um problema de segurança pública, é também consequência das desigualdades que permeiam a sociedade, disse em nota. Polícia Rodoviária do Rio Grande do Norte fez balanço de ocorrências. Direto de Natal, correspondente Francisco Silva traz maiores detalhes para o jornal Brasil Notícias. A Polícia Rodoviária Federal divulgou balanço de operações durante o final de semana. Ao todo, 18 pessoas ficaram feridas em 30 acidentes registrados. não houve mortes. Além disso, os policiais fiscalizaram 1.669 veículos e aplicaram 328 notificações por infrações diversas. A Polícia Rodoviária Federal também atuou no combate à embriaguez do volante. Os policiais recolheram 19 carteiras de habilitação e impediram 16 condutores de seguirem viagem por estarem com álcool no sangue. Segundo a Polícia Rodoviária, 455 motoristas realizaram testes de bafômetro. Francisco Silva, direto de Natal, para o Jornal Brasil Notícias. Jaime Campos quer regulamentar a atividade de vigia autônomo. Direto da Rádio Senado, chamamos o repórter Francisco Coelho. O projeto de lei regulamenta a atividade de vigia autônomo e cria requisitos mínimos para o exercício da profissão. O texto define como autônomo o trabalhador que faz a vigilância de imóveis residenciais ou comerciais, sem portar armas e é remunerado sem vínculo empregatício. O autor do projeto, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, disse que o vigia tem um importante papel social. Trata-se de uma medida de grande alcance social, uma vez que as condições de segurança com nossas cidades, sobretudo os grandes centros urbanos, faz surgir uma crescente demanda desse serviço. Sabemos que o vigia desenvolve um relevante papel na segurança preventiva e no apoio ao bem-estar e à tranquilidade da população nas comunidades onde atua. Para exercer a atividade, o profissional deve ser maior de 21 anos, ter residência fixa, não possuir antecedentes criminais, receber treinamento em segurança privada e registrar-se nos órgãos de segurança pública dos estados, municípios e do Distrito Federal. Jaime Campos acredita que a regulamentação tire da informalidade mais de 1 milhão de trabalhadores. São 1,5 milhão de trabalhadores e que até hoje não tem sua profissão regulamentada. Eu acho que o mínimo que nós temos que dar a ele é segurança e, sobretudo, dar a ele condições de ser, de fato, um trabalhador que tenha carteira assinada e regulamentada a sua profissão. Se for aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto segue para análise na Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Francisco Coelho. Alvo de auditoria do Tribunal de Contas da União por conter indícios graves de superfaturamento e ausência de licitação em contrato de 7,6 bilhões, a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperge, está ligada a pagamentos milionários de propina a ex-diretores da Petrobras. O parecer do Ministério Público Federal, que motivou as recentes prisões da Operação Lava Jato, aponta que o executivo Júlio Camargo, da Toyo Setal, relatou que o ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque Pedro Barusco, subordinado a Duque na época, e o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, pediram suborno para favorecer o consórcio Duque. O grupo em questão, responsável pela implantação da unidade de hidrogênio do Comperge, é formado pelas empresas Toyo, JP, UTC, Engenharia e Empreiteira Noberto Odebrecht. Em depoimento, Júlio Camargo afirmou que para tal contrato fosse viabilizado, houve a exigência de vantagem indevida pelos diretores Paulo Roberto Costa, Renato Duque e o gerente executivo de engenharia, Pedro Barusco. Ele afirma ainda que, apesar de ter fechado a negociação, não foi o responsável direto pelo pagamento do suborno. No entanto, afirmou que os responsáveis pela UTC, Ricardo Pessoa, e Odebrecht, Márcio Farias, ficaram de efetivar o pagamento de propina. Ele afirma que, como o contrato foi firmado e está em fase final de execução, tudo leva a crer que os pagamentos criminosos foram efetivados. O executivo relatou que a regra do jogo era pagar 1% para a área de abastecimento e mais 1% para a área de engenharia, em cima do valor dos contratos vinculados às respectivas diretorias.